Umba baraúna, homem go. Umba baraúna, homem go. Umba baraúna, homem go. Umba baraúna, homem go. Joga bola, joga bola. Então, esse é o programa número 2, criado, a ideia, a ideologia desse bate-papo e tudo foi criado por Carlos Tourinho, que faz parte do site Pauta Livre News e do Filmes com Legenda. Ele não pôde dar continuidade nesse projeto, por questões de logística e de tempo dele, então eu tomei a frente, pedi autorização para ele, pedi a frente para produzir o podcast e tudo, e aqui estamos, resolvi juntar uma meninada aqui, jovem, né, e que entende bem do assunto, muito mais do que eu, justamente para falar o ponto de vista da Copa, de que estão achando desse polêmico evento, né, que acontece de 4 em 4 anos, e agora, principalmente as quartas de finais, os jogos polêmicos da quarta de final. Mas para começar, eu quero que cada um se apresente e alguma frase de impacto. Nossa. Alguma frase, assim, do esporte ou da Copa, alguma coisa. Valendo! Nossa Senhora, Marcelo. Tá bom. Então, meu nome é Fátima Aparecida da Silva, sou formada em Educação Física. Atualmente trabalho em uma escola particular com Educação Infantil, Fundamental e Médio. E sou coordenadora do Núcleo de Esporte Lazer do CEL Parque Bristol. Um sonho que se sonha só é só um sonho. Um sonho que se sonha junto vira realidade. Olha! Então, dentro do esporte a gente tem que sonhar, mas tem que trabalhar em equipe também. Eu acho que é isso que... para você chegar em algum... E levando em consideração a Copa do Mundo, acho que é bem a calhar. Uhum. Eu sou Marília Galego Pontes, sou jornalista e fanática pelo São Paulo. Eu acho que na Copa 2010 não houve nem heróis nem culpados. Simplesmente vai ganhar quem merecer. E a participante do podcast anterior... Então, de novo, vou me apresentar de novo, tá? Eu sou Andressa Nozui. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, na verdade. Que eu, enfim, mas eu sou cineasta e diretora de criação de projetos interativos. A frase. Pode ser a mesma do... Pode ser a mesma, pode eu ser Eu acho mesma. Que, assim, na vida e na Copa, camarão que dorme, a onda leva. Muito bem, muito bem. Bom, acho que pra começar, eu tenho uma pergunta pra cada uma aqui. Qual é o país... ou a equipe, né, porque às vezes não é necessariamente país, mas aquela formação de grupo daqueles jogadores é que, né, você tem um carinho maior, que cada um aqui tem uma simpatia, tem um carinho, tem uma aproximação e tal, e por quê? E a mesma pergunta de qual que você não gosta em relação a uma rivalidade ou uma rixa, e por quê também? Valendo! Valendo, vamos lá. Bom, além do Brasil, primeiro, por ser brasileira, essas coisas todas, acho que a gente tem que torcer pro país, então, primeiro é Brasil. E a minha segunda seleção seria a Alemanha. Ah, por que da Alemanha? A Alemanha é um país que eu sempre gostei desde pequena. Depois que passei a estudar educação física, a escola alemã dentro da educação física ligada, educação física escolar, sempre me atraiu muito. Estive a tal ponto de estudar alemão, querer ir lá, estudar lá. Então, desde muito cedo, tenho essa... gosto da Alemanha e... agora, mais do que nunca, torce por ela, já que o Brasil está fora, né? Você tem uma bandeira da Alemanha, então? Bandeira não tem, mas tem uma camisa, olha, tem algumas coisas lá que a gente gosta, que eu gosto bastante da Alemanha. Algum país que esteve classificado para essa Copa, não deixa de participar de saco nenhum. Acho que a gente tem, no esporte, a gente acaba sempre tendo essa coisa. Sempre, se a sua equipe não ganhou, a outra foi superior a você. Então você não pode gostar, desgostar dela. Você tem que ser competente para batê-la. Bom, minha equipe preferida, eu acho que este ano foi mais que nunca o Brasil. Eu acho que eu nunca torci tanto pelo Brasil como esse ano. Porque eu venho de uma temporada de 4 anos na Argentina. E eu acho que quando você sai do país e fica tanto tempo fora, você torna mais patriota. Ou você se desliga completamente do país, ou você volta mais patriota, né? A saudade bate, né? É. E o fato de estar tão longe, você começa a ver as coisas que realmente você não dava valor e você passa a dar, né? E eu sofri muito esses 4 anos lá, futebolisticamente dizendo, né? Porque eu trabalhava com muitos homens. Imagino que foi pra mim o jogo nas eliminatórias, Brasil e Argentina, né? Eu tive que aguentar a tiração de sarro e tal. Tudo bem que a gente ganhou 3-1 depois, né? Eu dei o troco, mas... Então, o Brasil seria o meu preferido, embora. É, eu estivesse torcendo muito pelo Bafana Bafana. Não pelo time em si, mas pela torcida. Porque eles mereciam. Eles mereciam um pouquinho mais de alegria. Eu ficava emocionada quando eu via eles entrando pra jogar. É, eles cantando naquele túnel. A alegria das pessoas na torcida. Eles saíram em comitiva pela cidade. E a cidade toda, assim, torcendo por eles e tal. E eles não tinham nem começado a Copa ainda. É, eu acho que eles deram toda a força que o time necessitava. Tudo bem que na hora da prática, eles não deram conta do recado. Mas a torcida em si foi todo o tempo pra frente. Eles saíram praticamente na etapa, na primeira etapa, mas mesmo assim, no último jogo que eles eliminaram a França, nossa, era como se eles tivessem ganhado a Copa do Mundo. E um time que eu torcia contra, eu acho que não preciso nem nombrá-lo lá. Por favor, diga. Não pelo país, porque eu tenho um carinho muito grande pela Argentina, porque eu morei 4 anos lá, tem muitas coisas que assim, eu trago boas lembranças, buenos recuerdos, mas, como eu falei, futebolisticamente dizendo, eu sofri muito. Então, se eles passassem, se eles ganhassem, e o Brasil não, eu ia sofrer demais, assim, por conta de toda a zoação que iam fazer comigo, sabe? Então, uma coisa mais pessoal, eu torcia contra a Argentina. Aham. E você? Bom, eu acabei de descobrir por que eu estou aqui. Eu sou o contraponto politicamente incorreto. Eu descobri. Então, assim, eu acho que, tirando o Brasil, porque eu também vim de uma temporada em Nova York, tava filmando, tava estudando. No final do ano passado, até o meio desse ano, eu tava indo e vindo, e eu acho que eu torci bastante, talvez por causa disso também eu torci bastante pro Brasil, mas também porque eu acredito que o que tinha era isso aí, e queria torcer, torcia, se não quisesse, não torcia. Não cabia, assim, eu não concordei com esse técnico, com a escolha dele. Eu entendo quais foram os motivos que levaram a escolha dele, não concordei com a escolha dele, mas ele permaneceu. Então, assim, é esse o time que tem, vamos torcer ou não. Eu torci. Meu time favorito, tirando o Brasil, era a Argentina. Oh. Era a Argentina. Olha só. Era a Argentina porque eu acho esses jogadores fabulosos. Eu acho que não tem outro conjunto de jogadores tão bacana nessa Copa, assim, de valores individuais como a Argentina tinha nessa Copa. Fora a zaga, porque o De Michelis com o Samuel, com o Ronaz e com o outro. O Ronaz Gutierrez, que é o pior de todos, e o Maradona insistia muito nele. E tem mais um. O De Michelis é muito ruim também, o Renzi também é muito ruim. Realmente, aquela. A última meio pra trás. Era uma desgraça. O Renzi, no primeiro etapa, conseguiu pisar na bola e tropeçar. É isso aí. E eu acho que. E ontem também no jogo não marcaram, né? Esse que aconteceu, que não marcaram. Jogaram da metade pra frente, da metade pra trás, ninguém marcou. Ninguém jogou, então aí, obviamente, a Alemanha vai ganhar. Mas eu gosto muito, e mesmo a filosofia do Maradona, no sentido de convocar 6 atacantes, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana. Não sei se ele fez isso também porque ele tinha alguma estratégia em mente, ou porque ele é um imbecil completo mesmo como técnico. E é um idiota, porque com aqueles jogadores era difícil perder, eu acho, pro nível dessa Copa. Mas ele conseguiu, porque ele deixou a Alemanha jogar ontem, enfim, tem tudo isso. Mas é a Argentina porque eu gosto do país, porque eu tenho amigos, porque é América do Sul. E eu acho que eu voltei dos Estados Unidos me sentindo muito latino-americana. E acho que isso deu uma contribuída, assim. E algo que você... Qual equipe que não te agrada? Não é, olha... Ou só Maradona mesmo? Você sabe que eu vou entrar em conflito com todo mundo hoje. Ontem eu tava lendo no Twitter uma conhecida nossa que é jornalista, né? Que colocou o seguinte, alguma coisa do tipo... Cada vez que a Alemanha marca um gol, um anjo morre. Então, eu não sei, eu não gosto muito da forma de jogar futebol da Alemanha. A forma de jogar futebol é que não me agrada muito, Mas se tem um time que eu vou lembrar agora, por que passou, por que ganhou da gente, por que... É o time da Holanda. Eu acho um time desgraçado. Eu consegui dormir em todos os jogos da Holanda. Todos eu dormi. Eu não consegui assistir um time. Eu dormi nos da França. Nos da França? Também dava pra dormir. Uruguai e França. Nossa, foi mais feio que bater na mãe. Aquilo não existiu o jogo, né? Eu não consegui ficar acordada. Foi mais feio que bater na mãe. Realmente foi. Não existiu o jogo. Deprimente foi. Não, teve muito jogo deprimente essa Copa. Aquele nível técnico baixo, né? Baixo, muito. Mas ontem, veja bem, o nível técnico dessa Copa, ontem, antes do segundo gol da Alemanha, onde estava a técnica do jogo? Onde estava o nível do segundo tempo? Não estava. Era ninguém acertava um passe. Não estava. Era triste, realmente. E aí eu entro, por exemplo, eu acho que a mesma coisa, por exemplo, fazendo um referencial. A questão física, de preparação física, entra muita força. E muitas vezes o atleta, com a força e com a potência que ele tem que ter, o aprimoramento técnico dele cai, porque fica, os músculos ficam pesados. E nessa Copa, hoje até a gente estava vendo a reportagem, os atletas estão muito fortes, muito fortes. Então eles treinam na parte de força. Mas a parte de habilidade, essas coisas todas, eu acho que a gente já não tem aquele futebol arte, aquilo. Você vê o cara dar um drible, você vê o cara dar um toque, passa e corre, e saber onde ele tá, sem olhar, você põe a bola. Né? São lances isolados, mas são raros. Mas eu acho que isso aqui era uma coisa que você não via antes, no futebol mesmo, quando você pegava as seleções que... Tinha aquela de ponta que jogava um pouquinho mais, mas você via uns toques de bola, você não tinha esses negócios, nem esses Sim. jogos sonolentos. Bem antigamente, cansados, eu ouvi falar, né, porque eu não estava viva ainda, mas eu não tinha nascido, mas eu fiquei sabendo que na época que o Pelé jogava, não existia falta. Eram raras essas questões de falta. Não existia a marcação de falta. Então, poucas faltas. Né? Existe uma ética muito grande, talvez, em campo, um respeito maior. Não, eu acho que também. Uma pegada menor. Não, existia também o cara apanhar pra caramba, né? Devia apanhar? Não, devia. Hoje, né? Mas eu acho que, assim, por exemplo, você pega o Garrincha com aqueles dribles comunal, os caras tentavam parar, né? Ele levava umas pancadas todas. Mas a técnica ainda prevalecia. Agora não, o cara vem com a força bruta e para. E, tá tudo bem. Isso e não, o outro não consegue sair. Você por mais hábil que ele seja. Já tá mudando, já quase não é futebol, né? Não, é outro esporte. Tá virando futebol americano. Justamente essa questão da preparação física, você mencionou agora que os atletas estão muito pesados, né? Isso não é um diferencial do time da Alemanha, por exemplo, que eu acho um time bem mais leve do Sim, que os outros. E tá mais novo. E você vê, é um time novo, mais leve e que tá correndo e que tem uma preparação física. Boa. Porque tem um intervalo, né? No final do ano e do inverno. E outra, eu acho que eles não fazem com altas cargas os exercícios de musculação, essas coisas todas que você faz, eles devem fazer com repetições, maior número de repetições e menos carga. Então os músculos, eles ficam potentes, mas eles ficam mais leves. Ele não tem hipertrofia, ele fica leve. Então você vê hoje os caras lá na seleção, que foi um diferencial da seleção alemã, você tem uma equipe de 20, 25, com uma faixa etária muito nova e com os caras voando. Que joga muito leve. O exemplo disso era o Ronaldo, nos seus áureos tempos. O Ronaldo, quando jogava no Brasil, ele era super magrinho e ele explodia com muita facilidade. Ele foi jogar no PSV da Holanda, depois ele foi para a Espanha e tudo. E ele lá na Europa, eles começaram a inflar o Ronaldo. Então, essa coisa de dar uns piques, ele foi perdendo e foi castigando cada vez mais a perna dele. Por isso que ele teve todos esses problemas nas pernas. Ainda nós temos nossos jogadores, por exemplo, você vê Robinho, bem um cara leve, né? Mas também já estava trabalhando um pouquinho mais aí a musculação. Quando ele foi jogar no Real Madrid, foi a preocupação de muita gente. O Robinho vai inchar lá. O Neymar é um cara leve. Então são aqueles que você vê que dribla e vai embora, né? O Kaká teve todo esse problema físico e tal, essas coisas, mas eu também já tô vendo que ele tá mais rechuchudinho, assim. Mas o Kaká tinha um outro problema ele também. Ele tinha uma explosão muito grande, que ele pegava a bola e dava uns piques muito grandes. Hoje, por conta das contusões, ele não teve um ano legal, tá, essas coisas todas, ele não tá conseguindo explodir. Luiz Fabiano é um cara leve, não conseguiu desenvolver, né? Então acho que... Aí acho que foi tático. Tático também. Mas você vê, você tem, aí você pega uns caras lá, própria Gana, da Costa do Marfim, nossa, da África do Sul, os caras são fortes. né? São... Mas também não, na hora de parar, bate e cai, né? E um ou outro que você vê que tem habilidade. Mas no caso do Kaká, ele começou a ficar mais bombadinho desde o São Paulo, né? Porque ele apanhava muito. É, era uma... Tem essa coisa também. Quando o jogador é um cara mais magrinho, assim, ele apanha pra caramba. Mas você... o Messi é magrinho. É, mas ele você apanha. Tem... apanha. Mas você tem que ter um contraponto. Você tem que fazer ele ficar forte, mas não ganhar aquele peso. Porque o peso vai fazer com que ele, teoricamente, já a parte técnica dele já vai cair. Jogue, né? Mais lentamente. Jogue, né? Mais lento, que é o que acontece nas outras modalidades também. E falando agora de seleção brasileira, o que vocês podem falar ou não, assim, seja bom, seja ruim, o que aconteceu realmente com o Brasil? Vocês estavam esperando essa derrota para a Holanda? Era uma coisa que... Durante o jogo ou antes? Antes. Antes não. Antes, eu achava que ia ser difícil, mas eu achava que a gente ia passar. Eu achava que era 0-0, mas que a gente passava. É. Aí todo brasileiro tinha essa... Aí eu vi um primeiro tempo... Mas que ia dar. Aí eu vi um primeiro tempo... muito legal. É, o primeiro tempo me acho que o Brasil deixou de fazer gols. É, o primeiro tempo me pareceu que realmente tinha uma equipe ali. Eles estavam jogando mais um jogo. Uma defesa muito bem postada. Achei que já ia. Mas os caras ficaram no vestiário, né? Não sei. Entraram, saíram 11, mas o banco de reserva foi pro vestiário junto com o técnico, comissão toda. Ficou lá. E na hora de voltar, parece que voltaram só os uniformes. Quase um cirando cirandinha. Quem tava, né? Lá dentro. É, não voltou. Falar, não sei que líquido deram pra eles lá, né? Acho que a água que eles tomaram lá, alguma coisa aconteceu. Porque foi inexplicável. Foi uma queda de desempenho, abrupta. Assim, de tudo. Mas sabe o que acontece? O Brasil, vocês podem perceber, o Brasil nunca voltou bem do intervalo. É, o Brasil do. Não! Sim, por Costa do Marfim, voltou melhor. Nos outros jogos voltou pior no intervalo. Nessa Copa, mas nos outros jogos que o Brasil voltava pro segundo tempo, ele voltava melhor do que o primeiro. Mesmo do Dunga, aquele jogo contra a Argentina mesmo, foi. Voltou melhor. Ah, não, tô falando da Copa. Da Copa é que assim, acho que o Brasil desligava. Eu acho que o Brasil não jogava os 90 minutos completos, né? É. Eu acho que tinha um momento que ele falava assim, agora já deu. Agora desligou mais cedo, porque desligou contra a Coreia do Norte, que foi assim que a gente tomou um gol idiota. Desligou contra a Costa do Marfim também. E desligou contra o Holanda, só que desligou mais cedo. Assim, tá, 1-0 ganhamos. Terminou o jogo no primeiro tempo. Eu tô pensando, será que não foi também que os holandeses foram para o intervalo e o técnico inteligentemente soube orientar os seus jogadores a neutralizar o Brasil? Eu acho que pode ter sido isso, mas eu acho que o Brasil... O primeiro gol foi um revés muito grande pra gente. Acho que foi... Não foi, mas isso é um problema dos latinos. É uma tese minha. Pode ver que a Argentina levou um gol aos 2 minutos e pouco e não jogou nada. O jogo inteiro, porque eles tomaram um gol nos 2 minutos. Então a gente não sabe segurar a pressão. Os latinos não sabem segurar a pressão. Lidar já, com esse psicológico em campo. Já os holandeses, os alemães sim. Pode ver que os holandeses levaram um gol do Brasil. E eles jogam da mesma forma. Igual. Frio, né? É. Mantém a frieza ali. Que aí vem a fala do jogador da Alemanha, né? Que é? Que ele falou, que era acho que o número 7 lá, o Coleção. Não foi o Fulano ou aquele outro que tem o nome? É, dele, o Schweinsteiger falou. Que eles falaram que os latinos, eles são bons, mas que eles não sabem perder. Eles não sabem perder. Que na hora que eles começam a perder, eles então, saem. Então, isso pode ser um gancho, talvez? Pode ser. Mas isso é uma coisa que eu acho assim, não pode. Cara, no nível que ele tá, a parte psicológica dele, ele tem tudo. Tem psicólogos, tem tudo. O cara já não tá lá a primeira vez. Por mais que ele esteja numa Copa do Mundo, não pode desligar e se abater tão abruptamente. Fala uma parte da cultura dele também, né? Porque os holandeses, os alemães, eles vêm com isso, gente, desde criança, né? Mas é uma coisa que tá aí. Cultural, né? Mas eu acho que os caras jogam em clube, jogam em seleção, jogam torneios pra caramba. Sabe? Você tem isso, você tem essa pressão. Outra, eles não precisam nem jogar. Sendo brasileiro, eles já sabem que a partir do momento que eles vestem a camisa da seleção, sendo amarelo ou azul, tem esse peso. Eles já têm o peso. Então, se ele vai jogar com Tirimboca da Serra, ou com a Holanda, ou com qualquer um, ele sabe que ele tem que chegar lá e tem que jogar. Mas e acho que a forma... perdendo, como... E se ele tomar gol, ele tem que conseguir se colocar. Eu acho que a forma como esse gol foi, a que a gente tomou, não foi só o gol. Eu acho, eu concordo que a gente toma um gol e fica tipo, e agora fazendo o quê? Mas eu acho que a forma como esse gol, como eles tomaram esse gol, foi uma bobagem absurda, que depois o cara nem acreditava que bola a bola, que a bola, mas onde é que foi a bola? Pô, eu errei, você errou, cadê? Tava no gol. Assim, a forma como tomou esse gol, que foi um erro ali da defesa de dois jogadores individualmente, especialmente do coitado do Júlio César, que não merecia não. Isso, eu acho que também ajudou a bater bastante. Mas aí que vem, eu acho, que o cara tem que ser. Porque o Júlio é um senhor goleiro. É o melhor. Ele é um senhor goleiro. E ele é um dos líderes da equipe, quer queira, quer não queira. Puta, tomamos esse gol, e agora? Tomamos o gol e vamos tomar mais? Não. Faltou. Vamos corrigir. Faltou. Tinha que ter alguém que chamasse lá, ó, vem cá, nós tomamos esse gol besta. Agora nós não podemos tomar mais. E o jogo não acabou, gente. Nós temos mais 30 minutos. Tempo. Nós temos, foi, 9 foi, minutos. Foi 9 minutos, 7, 9, 8, 9 minutos. Nós temos mais 30 pela frente pra jogar. Temos mais 30 pra jogar. E é, começou de novo, 0-0. Não tá zero. Não tá, nem eles estão classificados, nem nós estamos classificados. Até aí a gente vai pra prorrogação. Tem muito jogo. E se bobear, temos mais 30. E se bobear, temos Júlio César. Então, Júlio César. Contamos com o Júlio César, se de repente faz as defesas. Aí eu vou levantar uma pergunta aqui. Uma pergunta não, uma ideia. O primeiro gol foi tomado de uma forma muito boba. Foi. De uma maneira como se pensa que banal, como se a equipe tivesse desligada. Sim. Não tivesse atenta. A pergunta é, será que o primeiro gol que o Brasil fez, 1-0, eles saíram, eles começaram o segundo tempo já entrando de uma maneira assim, isso já tá ganho, vamos só ficar aqui, vamos só manter isso. Ah, meu, já tá ganho? Acho que não você é... Você acha que tem essa não, parte deles? Não, o Brasil continua atacando. Não pode. É. Não, pode, mas eu acho... não pode ter ocorrido isso ou não? Não. Eu acho que o Brasil continua atacando, porque o Brasil fez o gol nos primeiros 15, se não me engano. E depois, nos 30, era Brasil em cima. É. E eles quiseram continuar atacando, mas o primeiro gol da Holanda no começo do segundo tempo abalou demais. Não, mas eu acho que o que ele disse foi assim, não foi já consequência do cara ter entrado desligado? Ele entrou, começou sim, o segundo mas eles tempo. Não voltaram pro segundo tempo. Eles não voltaram, eles já entraram. Quer dizer, o grande problema foi o intervalo, então. Intervalo, eles não voltaram. Eles não voltaram. Estudaram o time da Holanda. Ah, isso é verdade. Porque eu ouvi várias vezes que a Holanda treinava muitas vezes esse tipo de jogada. E que a bola do segundo gol era manjadíssima, assim. Era uma jogada das cinco que eles têm. Manjadíssima, assim. Aí um cara de 1,70m vai lá e faz o gol de cabeça. Foi ridículo. Que é o primeiro gol da vida dele de cabeça. É. Primeiro gol da vida dele de cabeça. Contra o Brasil ainda, né? Que não é uma equipezinha, umas, né? Nas quartas e de final. Também vinham com aquela de que nas últimas duas vezes que eles jogaram com a gente em Copa, eles perderam. É. Tem um histórico, foto, né? De ganhar do Brasil. Tem. Recente tem. Falando das quartas de finais ainda, o que vocês podem dizer em relação a como foi, como é que foi, esse, não só o Brasil, tudo bem, o Brasil perdeu da Holanda, ok, aí temos lá, se esperava esse 4-0 da Alemanha contra a Argentina? Eu não esperava, eu ansiava. Jamais. São duas coisas diferentes. Não, por mais otimista que fosse, eu acho que 4... Não cabia. Né? E quase saiu mesmo, mais, né? Quase mesmo, saiu. Assim, se tivesse 3 minutos mais, seria um 5. Mesmo, assim, por quê? Pela chamada toda do jogo, né? Pelo que as duas equipes tinham apresentado, pelos valores individuais que tinha na Argentina, pela equipe que estava sendo... E os jogos anteriores, né? Pelos jogos anteriores. Eu torcia para a Alemanha ganhar, lógico. Mas 4-0, jamais. Achava que ia ser um 2-1, 1-0, 3-2. É porque era o jogo da Copa, né? Muito Era ou prorrogação, de disputa em pênaltis, alguma coisa assim, mais aguerrido. Eu venho de sentir a classificação da Argentina para a Copa do Mundo de pertinho. Eu sei que esse time que estava aí era muito badalado. E cada um, individualmente, nos seus times, joga muito bem. Só que eles juntos não formam uma equipe. Eles podem ter beijinho do Maradona, o que for. Mas eles juntos não são uma equipe. Eles têm uma defesa muito fraca. Tanto o público argentino sabe disso. E até no começo, quando houve a escalação, a convocação, meus amigos vinham falar comigo. Falei, que defesa que vocês têm, hein? Que inveja, tal. E se a gente fizer um bem bolado, pegar a nossa defesa, a defesa de vocês e o nosso ataque e tal? Eles sofreram muito pra se classificar. O jogo, sim, Argentina e Peru. Peru é o último colocado das eliminatórias. E eles, num jogo dramático, fizeram um gol. O Palermo, São Palermo, que eles chamam lá, ele fez um gol no último minuto do jogo. E o Maradona, de uma maneira assim, parecia que tava ganhando a Copa do Mundo, fazia peixinho no chão. Tava jogando contra o Peru. Ou seja, como que ele, com esse time, pra Copa e ganhar? Mas venhamos e convenhamos. Ou seja, as pessoas colocavam todas as esperanças deles num time que foi sofridamente classificado para a Copa. Tem que amadurecer muito, né? Não só e tinha como tem. E quando todo esse oba-oba em volta da Argentina, pensava comigo, obviamente, que não falava para ninguém, né? Porque vai que ganha, né? Eu falei, gente, por que essa badalação? Porque o que será que vai mudar entre as eliminatórias e a Copa? Será que são os ares africanos que estão achando que vai melhorar? Mas mudou, não mudou? Mudou um pouco, melhorou. Mas melhoraram bastante. Mas foi, gente, a Alemanha foi o primeiro time sério que enfrentou a gente. Eles não conseguiam, como o Brasil. Exatamente. Eles não conseguiam fazer. Concordo. Assim como o Brasil. Eles não conseguiam fazer um gol na Grécia. Quem é a Grécia, gente? Olha, faz tempo que eles foram campeões da Eurocopa, mas faz tempo, não é nem mesmo que também time. Conseguiu a classificação lá, assim, na não é mais o mesmo time. Então a Grécia é inexpressiva. Eles ficaram o jogo inteiro tentando fazer um gol na Grécia. Com a Nigéria, que foi 1-0 também. Também foi 1-0. A Nigéria, o segundo tempo do jogo... Só a Nigéria jogou. Deu um banho na Argentina. E... vou resgatar aquela conversa que a gente estava tendo antes sobre a forma física. A Nigéria parecia que estava fresca, acabou de entrar no jogo. Isso era, como vamos supor, 40, 30 minutos do segundo tempo. O Gutierrez, ele estava arrastando-se pelo campo. Ele já não aguentava mais, tiveram que tirá-lo porque ele não aguentava mais. Então assim, eles... Não. Olha, quem escala? Ence. Primeiro que há um burburinho assim na Argentina que o Ence foi convocado por causa de um acordo comercial entre o Maradona e um parente dele, do Ence. Pra quem chama? Conat Gutierrez, que é péssimo. Ele é péssimo. O próprio Demichelis. Outro é péssimo também. Gente, é a porteira aberta escancarada. Então. Meu time perde 4-0, é uma coisa triste. Mas é verdade, foi o primeiro país de verdade, vamos dizer assim, que dá pra dizer que como se diz, se forma um jogo mesmo, né? Entre Argentina e Alemanha. Mas eu acho que teve um problema, assim, mesmo. Eu sei que Demichelis é péssimo, eu sei que Samuel, que tava no banco, é péssimo, eu sei que Gutierrez. É a mesma coisa do Brasil, translado. Então, mas eu acho que. Mais meia dúzia de porcaria lá, né? Podia ter deixado, eu acho que. Assim, Paraguai também. Paraguai, que pra mim é o time que tem 10 zagueiros e um goleiro, também não é um time maravilhoso. Não. Mas o técnico conseguiu. É outra. Exatamente. Uh-huh. Conseguiu extrair dos caras. É uma postura que é outra. Também. Exatamente. Pois é, eu acho que consegue extrair dos caras de uma forma assim. O Paraguai estudou a Espanha e entrou em campo assim. Avançou os jogadores. Assim, a gente não vai deixar os caras jogar. Exatamente. Surpreendeu. E eu acho que assim. Tiveram um gol anulado, eu acho que o Paraguai... válido, anulado. Mas eu acho que assim, que Maradona, que o problema da Argentina só, eu acho que mesmo com o que a Argentina tinha, mesmo com Ronaz, mesmo com Reis, mesmo... A Argentina poderia ganhar da Alemanha, mas o problema é que se tivesse postura, se tivesse alguma arrumação tática mínima, algum esboço tático... Mas é que tático, Maradona, ele é o ídolo, ele é o motivador, mas ele não tem nenhuma técnica. Ele como técnico é um palhaço, assim. Ele inventava... O que eu acho... Mas ele é inteligentíssimo, porque ele inventava diariamente factoides. Sim. Que tiravam ele atenção. Ele foi um ator. Foi. Ele foi um ator. Ele tiravam um atenção técnico, do que ele... Ele foi um ator. Exatamente. Tirava atenção do que ele tava... Porque ele é mal técnico. Então as pessoas, as críticas a ele, não era que assim, eu não gosto do Maradona. Maradona é feio. Maradona tá... Não. Maradona é um mal técnico. É isso que estavam falando. E era de fato. Mas aí ele criava situações em que todo mundo ficava falando, provocava todo mundo. E as pessoas esqueciam, né? Esqueciam, né? O cara é inteligente. Claro. Você tem que ver, o cara é inteligente. Esqueciam que o grupo político, da Argentina... Quase um político, né? Sim. Totalmente. É um político, ele tava discursando. As pessoas esqueceram que o grupo da Argentina foi o pior. Ele tava vendo o personagem, né? Ele tem o Diego... e tem o Maradona. Então, no momento ali, eu acho que eu vejo ele assim, como o personagem Maradona. Ele deve ter consultado as filhas pra... É, o personagem Maradona. Ele sempre consulta as filhas. Assim como nós também acho que em alguns momentos o Dunga também não foi o Dunga, o jogador. Mas ele... O Dunga jogador era um catimbeiro e tal. Ele também teve que trazer outras, agregar outras coisas para também diluir algumas coisas também. Então, quer dizer... Os caras têm que, de uma maneira ou de outra, eles têm que pôr isso, essas ideias todas, porque isso é só técnico. Não... E a maneira de pensar do argentino, de um jogo, de ver um jogo, ficou com a posse de bola, teve bons lances. A gente merecia ganhar, porque a gente jogou bonito. Então, assim, o que eu tenho visto é que eles falam, ah, a gente perdeu, mas a gente jogou bem. Tu falou, existe jogar bem perdendo de 4-0? Eu não. Nunca vi um negócio desse. É, o que importa no final é o resultado não, mesmo. A Argentina né? não jogou bem. A Argentina não jogou bem e a Argentina deixou o cara que eu acho que é o melhor jogador da Copa, aquele Schweinsteiger. Número 7. É, o Schweinsteiger lá, que eu acho que é o melhor jogador da Alemanha, é o melhor dos melhores jogadores dessa Copa. Deixaram o cara distribuir. Campo. O jogo, o Iniesta ontem, não, ninguém deixava ele distribuir o jogo, morreu a Espanha. Na transmissão o cara falava assim, esta é a Avenida Podolski. O cara passava. Principalmente pro lado direito. Então assim, não, primeiro que assim, é difícil acompanhar os jogadores da Alemanha, porque são leves, correm pra caramba. Isso era uma coisa. E a outra, assim, tem um cara que distribui o jogo, que é esse Schweinsteiger, assim. E o cara jogava como queria, deitava e rolava. Bom, assim não tem, não existe jogar bem assim. Jogou mal a Argentina. Taticamente, tecnicamente a Argentina é boa, mas taticamente a Argentina jogou muito, muito mal. Que você traz, trazendo pro jogo da Brasil e Holanda. No segundo tempo, o cara que acabou matando o Brasil, foi o que ele jogou. Ele pôde armar, ele pôde passar, ele pôde finalizar, ele pôde fazer tudo. Ninguém, no primeiro tempo, todo mundo marcava. Ganhava, recebia a bola, pronto, o cara não conseguia fazer nada. Chegou no tempo seguinte, não. Ele começou a passar, passa, recebia, passa, recebia, passa, recebia. Quando ele não cruzava lá, ou ele tava pra finalizar. Então você tem esses, né, esses jogadores que muda. Se você não põe a tática, parte tática pra neutralizá-lo, o cara vai matar. E quem foi anular o Messi? Anular o Messi na Argentina, anular o Kaká, anular o Robinho, anular o Luiz Fabiano. E aí você não joga. Luiz Fabiano só apanhou, meu Deus, nesse só. Jogo. Ele nossa, apanhou demais. No final do primeiro tempo, mas apanhou. Apanhou até. Era pra fazer joguinhos de criança. Tinha que quem cobrar seus no faltas? Bonequinho, ele vai caindo. Não tinha. Você tinha que apanhou. Se você tem um bom cobrador de falta, o cara não vai fazer falta. Isso é outra coisa que o jogador Daniel tem. Daniel Alves também não... Aí você chega lá, você põe, pode pôr falta aqui, pode pôr falta lá, pode pôr falta lá. Não tem nenhum cobrador de falta. Se você tem um cobrador de falta que você sabe que dali o cara chuta 100, põe 99, você não vai fazer falta. Agora pode pôr lá, pode fazer falta, posso bater, porque não vai ter ninguém que vai cobrar mesmo. O Daniel Alves, inclusive, foi uma das minhas decepções na Copa. É, ele não jogou bem, eu acho que ele não se apresentou. Ele e acho que aquele outro Michel Bastos também. Também, quem jogava junto com o Michel? Como que ele podia ir pra frente se não tinha ninguém que cobrisse? Como que ele ia pra frente surpresa, quando não tinha ninguém pra passar? A grata surpresa que eu tive foi o Michael. Mas o Michael não me surpreendeu porque o Michael não caía, ele é uma potência ele física. Ele todas as bolas, ele ia, gente. Ele é uma Michael dosagem bom. De preparação física legal. O cara é forte, mas o cara tem explosão e o cara tem velocidade. Além da coisa, isso já deve ser uma composição dele legal. Né? E o Daniel caía pra jogar com ele, então... O Daniel é lento, né? Eu achei ele muito lento na Copa. Assim, eu teve um dos jogos que eu comentei, eu falei, é o rei do passe lateral. Assim, então, às vezes, tava o ataque mais rápido, ele passava de lado. E do Brasil, meu ídolo é o Juan. Como eu gosto daquele cara. De postura, ele é muito sério, né? De desarmar, de falar... Eu gosto da defesa brasileira. Fala pouco, mas... Vai ali na hora do vamos ver, ele quando tem que recuperar, ele se recupera, os caras tomam um passe lá. Ele tá do outro lado, ele vem, corta. E rouba a bola sem fazer falta. Rola a bola sem fazer. O cara fez duas faltas, tiveram uns 4 jogos, o cara fez duas faltas. Uma com a mão, né? Uma com a mão e a outra que ele fez. Que tinha que ter tomado um cartãozinho vermelho, que eu acho que o árbitro errou. Mas, né, porque o cara ia estar lá na cara do gol. E a outra, querida, ele fez a falta mesmo. E nos outros tudo desarmar. Esse é o futebol, né? Mas o triste do futebol é que a gente sendo aqui fala assim, não, quem são os caras assim? Ah, a gente gosta do Júlio, gosta do Lúcio, gosta do Juan, gosta do Michael. Defesa. E cadê os caras? Acho que a gente podia fazer uma composição, Brasil Argentina. Eu acho também. Sim. É, Brasil Argentina põe uma pizza. Só que eu vou tirar o Higuaín e vou ficar com o menino. Foi o Paraguai, um pouquinho do Uruguai, né? Uruguai com aquela garra do Uruguai. Acho que dava uma boa seleção sul-americana. Eu acho que sim. É que Maradona tem os preferidos dele. Tem, mas eu acho assim, porque todos. Mas olha, tem, mas eu acho assim, o Higuaín ele tem seu papel. Eu acho que se a Espanha tivesse um Higuaín, por exemplo, a Espanha marcaria mais gols. É que o Milito ele é mais polivalente, né? Um cara que vai buscar a bola, que faz jogada. O Higuaín não, ele tá lá na banheira. O Milito é matador também. Também. É um cara que é mais polivalente. No final da Champions, nossa. É, ele jogou muito. Ele tem jogado muito. Na última temporada jogou muito. Tinha jogos da Champions. Tem muito isso, né? Da Champions, ele fazia três gols. Não faz nada. Cristiano Ronaldo. Mas nem no time. Nem no time, né? Cristiano Ronaldo é um. Acho que é muito. É muito marketing. É. Ele parava pra bater a falta, olhar. Nem tinha uma época do Beckham. Ajeitava o cabelo. Nem uma época do Beckham, que ele já não tava jogando que jogava e tinha aquela celeuma toda em cima do Beckham. Tava mais simpático, né? Agora, pra quebrar assim, um pouco a seriedade. Tirando o fato de que a FIFA tirou, né, mudou as regras aí, que não vai ter mais morte súbita, porque o Felipe Melo poderia interpretar errado, né? O que vocês têm a dizer? O que vocês têm a dizer do Felipe Melo aí? Ah, mas Jesus. Eu vou dizer o seguinte pra você. Quando saiu essa convocação, a galera começou. Não, tinha que ser fulano, tinha que ser cicano, tinha que ser beltrano. Eu não tenho cacife pra isso, sinceramente. O meu... Pra opinar. O meu entendimento de futebol, ele acaba ali no material, sabe? No que eu tô vendo. Tá bom, tá ruim, tá mais ou menos isso eu consigo analisar. Agora, porque eu ponho o carinha que tá jogando a 15ª divisão do campeonato estoniano e tá arrebentando, isso eu não sei. Mas assim, especificamente, como eu disse pra você, do Felipe Melo, porque a minha mãe acompanha o campeonato italiano, e eu sou obrigada a acompanhar por tabela várias vezes, é um cara que a gente já não gosta, porque ele é expulso muitas vezes na Juventus. A Juventus fez uma campanha patética, e ele fez uma campanha patética junto com a Juventus, e ele batia até na sombra. Foi o único cara que o Dunga convocou, eu falei, mano, esse não, né? Felipe Melo, ele se machucou e ele esteve ameaçado não jogar esse jogo, eu falei assim, não jogue, por favor, não jogue, por favor. O problema é que, assim, eu gosto muito do Ramires, né? E o Ramires estava... Suspenso. Uhum. Que deu uma mexida quando entrou, né? É. Era uma outra seleção. Gente, alguém viu os amistosos? No amistoso, se não me engano, foi contra a Tanzânia. O Dunga colocou no primeiro tempo a equipe titular. Uhum. No segundo tempo, entrou a reserva. A reserva deu um show, porque tinha Josué, tinha Ramires... E eles são muito mais rápidos. O Josué eu conheço porque jogava no São Paulo, ele é um motorzinho. Ele junto com o Mineiro, eles corriam o tempo todo. Então assim, são caras que se movimentam muito. E isso não acontece com outras pessoas. Me abstenho de qualquer comentário. Não quer opinar, né? Não dá. A cabeçada... Além do que, por exemplo, eu acho que não cabe a um jogador profissional... Ter esse tipo de atitude. Quem tá do lado é um outro jogador profissional... Pode estar amanhã jogando com ele. Fazer a falta, acho que é do jogo. Ponto. Faz parte do esporte. Né? Agora você ir lá, pisar, cusparar, socar, depois que o jogo já tá parado, em modalidade nenhuma, em lugar nenhum. É muita irresponsabilidade, né? Sabe, por mais que você fala, putz, perdi a cabeça. Não tem. Mas com ele é assim, putz, perdi a cabeça, putz, perdi a cabeça, putz. Perdi a cabeça. Putz, homem, perdi a cabeça. Isso remete, por exemplo, naquele jogo da Copa do Mundo, que o Leonardo fez isso. Na 94. Não, perdeu aquela cotovelada. Mas o Leonardo deu aquela cotovelada. É verdade. Tá? Mas o Leonardo não sabia que ele estava dando na cara do cara. E não era sistemático, não, né? Não era sistemático. Tal. E não quando não falaram o Leonardo. O mesmo que o jogador fez com o Elano. que mesmo que fez com o Elano, da maneira que entrou. Então acho que o jogador, na hora que você vai fazer a falta, por mais que você queira parar o outro, por mais que você queira ganhar, tem atitudes que tem que ter um limite. Ele não sabe o limite. As pessoas não dão o limite para ele, provavelmente, porque se ele continua fazendo isso, é porque alguém não o parou. Ou ele tá no esporte errado, né? Não. Eu acho que assim, você permitiu que ele continue jogando, fazendo coisas erradas. Então, não é ele o errado. É quem deixa ele jogar. Quem deixa ele jogar. Quem convoca ele pra seleção. Quem convoca, quem não dá limites. É a mesma coisa. Você tem filho. Seu filho faz bagunça, faz isso, faz aquilo outro. E você permite ele indo. Uhum. E não dá limite. Ele vai continuar fazendo. O dia que você falar, você não vai mais a lugar nenhum, você vai ficar aqui dentro, ele vai, não vai fazer. É, uma coisa que me deixou revoltada nessa Copa foi justamente, pegando um gancho nisso, a entrada do jogador da Costa do Marfim no Elano, o cara não levou nem sequer um amarelo. Não, mas a arbitragem daquele jogo foi brincadeira aquilo ali. Nossa, a gente apanhou, hein? Aquilo era box de um lado brincadeira só. Brincadeira também. Pelo amor de Deus, porque antes ainda eu tive que ouvir umas, porque eu não conhecia esse time da Costa do Marfim, só o Drogba, o resto não... Que também não compareceu. Não, nada, né? Teve a lesão, se fez e tal. Com lesão, sem lesão, de foi porra nenhuma. Mas assim, me disseram, não, é o pior adversário. Não, quando chegou os caras, eu falei, não, vocês estão brincando comigo. Isso é o pior? Deve ser o pior, porque os caras só batiam. Eles tinham muita força. Eram uns homens enormes, fortíssimos. Eu vou dar minha opinião como leigo, né? Uma opinião não, mas uma dúvida, assim. Dúvida e ao mesmo tempo é uma pergunta. Por exemplo, eu vi vários jogos, não vi todos, não acompanhei todos, como a Andressa tal, e muitas outras pessoas, mas os jogos que eu vi, eu ficava um pouquinho, vamos dizer assim, preocupado. Assim, como é que um evento dessa magnitude, dessa seriedade, permite ter árbitros com tanta... Os árbitros mudaram o destino de vários jogos. A qualidade da arbitragem me chocou. O primeiro gol como um leigo. Deves, que estava impedido, mudou o rumo do jogo. Mudou, né? Porque o cara já jogou jogo feio. Vários jogos tiveram. Quando é o último gol, por exemplo, o gol do Luiz Fabiano, que aliás foi legal, né? Foi um lindo gol. Foi bonito. Mas foi o terceiro. Segundo. Não, foi o terceiro. Foi o terceiro. E já estava sacramentado. Agora, o primeiro contra a Argentina e México. Sim. De empate com a Alemanha e a Inglaterra. É. No mesmo dia. Eu quero também ter um ponto de vista da arbitragem da Copa. Putz. Talvez você pode falar mais ou menos. Não vem me complicar, seu Marcelo. Não vem me complicar. Mesmo sendo outra modalidade, é complicado. É complicado. E aí, também saber um pouco da sua posição em relação à tecnologia ou não, do uso da tecnologia, como uma maneira de amenizar o erro humano na hora de você interpretar. A gente já tem. No basquete já tem. Mas na... No futebol, não. Futebol. E é o quê? É um tipo de um preconceito ainda? É medo? Eu acho que falta eles abrirem um pouquinho mais a visão pra isso. Saber em que lances eles poderiam estar usando. Então, por exemplo, naquele lance que foi gol, eu acho que é um momento que você pode estar usando a tecnologia. Eles já usam a tecnologia. A partir do momento que eles fizeram a comunicação, o ponto entre os árbitros, eu acho que eles já estão usando a comunicação. Só que eu acho que agora eles têm que pôr um a mais. Então, pra essas situações de gol, né? De impedimento, eu acho que é muito difícil, porque senão você vai ter que estar parando muito o jogo. Uhum. Né? Eu acho que a questão toda da colocação da tecnologia é ver o quanto isso vai interferir e parar no jogo. Se você for parar em todos os impedimentos, você vai ter um tempo absurdo de jogo. Isso pra mídia, pra TV, pra quem transmite, rádio, essas coisas. Interfere na logística. Mas por causa do futebol também, né? Que não tem essa cultura de que é diferente de um vôlei, diferente de um tênis, de um basquete. Mas eu acho que, por exemplo, pra um gol, eu acho que seria legal. Pra aquele lance que foi o gol 30 centímetros dentro, que o bandeira não deu, tá? Essas coisas o árbitro não deu. Que tem o quarto árbitro já estaria com esse lance lá, ponto, vendo, ó, foi gol. Que vem aqui, segundos, pronto, né? Parou, foi gol. Vem aqui, mesmo... visualiza e confirma. No gol da Inglaterra, que foi gol, eles mostraram no telão depois. Foi. Ou seja, tanto que mudou a concepção. das transmissões do telão depois do jogo. Porque os telões passaram a não ter nenhum desses lances polêmicos. Não tinha mais, esses lances polêmicos já não estavam passando mais. Mas aí deu a impressão que foi o que a FIFA fez, né? O que, que a FIFA fez em relação aos erros da arbitragem? Vamos cortar a transmissão do replay no telão. Vamos ver, fazer de uma forma que as pessoas não vejam que a gente errou. Que a gente errou. É isso. A gente vai continuar igual, mas... É. Porque em casa ninguém vai ver o replay. Então é complicado. Eu achei um negócio. Mas e aí passaram ontem, né, do Fábregas? Eu acho que eles podem estar usando. Uhum. Acabaram passando ontem o replay do pênalti não dado no Fábregas. Eles erraram no jogo do Paraguai. Mas teve invasão na no cobrança do pênalti do Paraguai. Do Paraguai foi uma invasão maior, né? A invasão foi até maior. Por exemplo, não foram nem dos paraguaios. Foram dois só dos espanhóis. Então, e de um número absurdo de espanhóis. Então tinha que ter voltado aquele pênalti. Né? Mas tem o próprio lance do gol do Valdez. O Valdez que não estava impedido. O Valdez não estava impedido. O cara participou do lance? Não participou do lance? Fica difícil. Ele não participou. Não participou. Tocando na bola, ele não participou. Que ele pode, é que quando a regra. Mas ele também não chamou a atenção do outro jogador. É. Ele quando sempre pode alegar isso aí, mas eu acho que... Mas a gente também não tem também acho que não. Tem um jogador impedido e ele fica ali, ele dá margem para a dúvida. Dá margem para essa interpretação, com certeza. Mas eu achei que, tipo... Só entendi. O jogador podia ser mais esperto e voltar, né? Posso... Sim, pode. O primeiro gol do Brasil contra a Holanda, que foi... que era legítimo. Uh-huh. Teria mudado... Exatamente. Teria mudado o jogo. Uma coisa, por exemplo, a gente vê... Né, a gente tá falando até agora de jogadores, de técnico, essas coisas todas que fazem a escala e chamam os jogadores. Quando você vai para qualquer evento desse na arbitragem, você também tem como se fosse um técnico que convoca os oficiais. Uh-huh. Tendo em questão o currículo dele e também algumas questões políticas também que são envolvidas. Os oficiais, para qualquer, eles também passam por uma preparação física, psicológica e tal, essas coisas todas que a gente tem que estar preparado. Assim como para os jogadores que nem estão, né, não dando desculpa. Eu acho que tem alguns momentos que eles são seres humanos e que eles acabam falhando. E que, por conseguinte, acaba dando diretamente, mudando a história dos jogos, né? Só que assim, o que eu acho é, tem que ter uma comissão que faça essa averiguação. Tem que ser uma coisa, mas tem que ter algo mais rígido. Eu não sei como funciona no futebol. Uhum. Eu vou falar a minha experiência quanto a ex-árbitro de basquete. Todo final de jogos, no dia, a gente sentava e tinha uma revisão de tudo que aconteceu. E passava para que você não tentasse repetir isso no dia seguinte. Uhum. Eu imagino que isso deva ser feito na FIFA também, né? Se isso é feito na FIBA, basquete, imagine na FIFA, que tem toda uma coisa. Uma estrutura maior. Então, isso me chamou muita atenção, porque foram alguns erros muito gritantes. Uhum. Muito básicos, né? Muito gritantes. Alguns dos árbitros, outros dos auxiliares. E aí a gente também tem que fazer essa polivalência também. Porque muitas vezes o árbitro para, ou valida ou não valida, porque ele não teve a possibilidade de ver, mas ele tem uns assistentes que vão conseguir ver. Então, muitas vezes, não é só o árbitro que não está resolvendo. Os assistentes também não estão cooperando. Jogo Argentina em México. Ele consultou, ele usou o ponto, consultou. E ainda assim. Mas aí eles tiveram muita dúvida, hein? Eles confabularam. Entre eles, belos confabularam e validaram o gol que, gente. Então, quer dizer, você o Messi não estava impedido um quarteirão. Era a banheira. Muitas vezes você não tem só uma pessoa. Né? Lógico que você acaba muitas vezes pegando a figura do árbitro, que é aquele que vai sinalar se foi, se não foi, se é ou se não é. E que eu acho que também tem que ter o pulso. Para aí tem que ter a autonomia dele, de na hora, ó, você não levantou, mas eu tô optando. Ou você deu, mas eu não. Mas não, não, eu, não, não vi eu não vi isso. Né? E eu acho que dentro da regra, a regra permite essa autonomia. Mas eu acho que a FIFA deve ter feito alguns trabalhos mais efetivos. Esperamos. E eu também acho. E assim, por um outro lado, você tem um árbitro brasileiro, por qual também acaba, a gente quando faz parte da arbitragem, a gente acaba torcendo pro árbitro também. Como o Brasil caiu fora, veja só, o Simon, que é um árbitro tão criticado no Brasil, agora é um dos que estão mais cotados para fazer a disputa pois de terceiro e quarto, semifinal e final. Posso pegar esse gancho? Esse veja do, só. De um cara que, tá, que é criticado. A que ponto chegamos? Né? Da dúvida. Então, deixa da dúvida. Vou só aproveitar e pegar esse gancho aqui do árbitro que é criticado, porque é o seguinte: que você falou assim, ah, da mesma forma que existe uma convocação dos jogadores, tem uma convocação dos árbitros. Muito bem. Pra mim, a questão tá aí. Quem são esses árbitros que foram convocados? Qual foi o critério de convocação desses árbitros? Porque assim, não pode ser competência. Impossível, assim. Me parece, assim, eu vi árbitros de muitos lugares do mundo, fulano da Índia, fulano do Nepal, fulano não sei da onde, mas assim, o que que apita esse árbitro? O que que ele faz? Sei também que teve o italiano que errou e que é um árbitro que muito. Apita muitos jogos importantes na Europa, mas assim, o que eu discuto é anterior assim, a esse trabalho dos árbitros, é a convocação. Qual foi o critério de escolhas desses árbitros? Assim? Isso que é complicado. Você tem toda uma parte de currículo e você tem dos continentes que estão participando. E de política. Você tem a política e você tem os árbitros neutros. E você tem os árbitros neutros. Você tem que ter uma certa porcentagem de árbitros neutros também. Então, por isso que às vezes você pega lá um, que nem o cara que captou ontem, do Azerbaijão lá, que é hoje, digamos assim, o queridinho da FIFA, que nem eles dizem, né? Mas que é um cara que a equipe, você não tem futebol, você vai saber como que é o futebol lá, tá, essas coisas. Mas que internacionalmente o cara vai para as competições e dá conta do recado. Em contrapartida, você tem outros que tem nome todo aí pela Europa, tal, essas coisas todas. Mesmo aqui nós temos alguns árbitros da América do Sul que são. Sim, o árbitro que. E que não foram bem. A final da Copa passada, se não me engano, foi o Larionda, que é argentino. Né? Então você às vezes tem tá um dia que você não vai bem também. Porra, né? Mas todos esses dias caíram nessa Copa do Mundo. Haja dia que o cara não, não mas tá bem. Aqui nós tivemos, nessa Copa nós tivemos muitos erros gritantes. Grotesco. E aí né? Eu acho que fazendo a parte da tecnologia. É. Em alguns pontos ela pode estar ajudando também. Não em todos, porque eu acho que daí ela descaracteriza o imponderável, o né? É, que é aquele gostoso do dia seguinte de você ficar discutindo e tal, essas coisas todas. Mas que nem aquele do gol, que a bola bateu lá dentro, acho que é uma questão que poderia ser utilizado, né, para auxiliar a arbitragem, mesmo para você não mudar o jogo, mas para você auxiliar a pessoa que é um profissional que tá lá tentando exercer da melhor maneira possível. A regra. Né? E cumprir a regra. Exatamente. Vocês viram o jogo? Bom, claro, alguém viu, todos viram, alguns não viram, mas os últimos jogos do Uruguai, do Brasil, da Argentina. Esse eu vi. Que maldade. E o do Paraguai, né? Que coisa, né? Puts, não, do Paraguai também. Nós assistimos também. O único que eu não vi muito, eu vi a parte final só foi o do Uruguai, porque é horário de trabalho, mas. Eu vi os pênaltis. Ah, foi e o final da prorrogação. Foi um infarto, né? Aquilo lá, né? Aquele jogador, eu acho que jamais ele imaginaria que fazendo aquele pênalti ia dar todo aquele revertério. Foi a defesa de mão mais bem sucedida da Copa, né? Ou da história, né? É, o lado negativo dele é que ele não joga próximo, né? É. Eles entraram para as semifinais, só que ele não joga próximo. E ele é um jogador. Ele sacrificou, ele é a figura da ele sacrificou pelo país, né? Digamos assim, ele foi sacrifício pelo país. Mas ele fez o certo, eu acho que acho que isso rolou no Twitter, assim, depois, principalmente por parte das pessoas de língua inglesa, assim, rolou uma comoção, assim, tipo, ah, foi antijogo, o que ele fez foi antijogo, o que ele fez tá. Não sei, eu acho que ele fez certo. Ele fez o que uma pessoa desesperada na porta do gol faria. E foi, não foi só ele que fez, foram dois caras, foi ele e mais um cara tentaram. Eu acho que ele tinha um desespero. Foi um ato reflexo. Acho que mais do que ele não pensou na hora nas consequências, porque foi um ato reflexo. E ele saiu chorando muito. Não, mas acho que essa foi a imagem mais interessante, porque ele bateu o desespero, ele fez aquela cobrança, ele foi expulso, ele dá as costas pro campo, vai saindo cabisbaixo, como fiz a pior coisa que poderia ter feito. Aí de repente o cara cobra o pênalti, a bola pega na trave e ele daquilo que ele tava arrasado, ele sai vibrando, né? Então ele tava no inferno e foi pro céu assim, milésimos de segundo, né? Achei que foi uma mistura de sentimentos, né? Mas seria muito inglório pra ele, acho, terminar a Copa assim. Ele botou a mão na bola, o Uruguai, o Gana faz o gol e ele seria muito inglório, ele jogou bastante. É. Embora eu tivesse torcendo pra Gana, assim, eu tenho uma simpatia pelo Uruguai, mas eu tava torcendo porque um time africano. Sabe? Mas eu achei que o Suárez, ele vai fazer falta no próximo jogo. E o legal do Uruguai ter passado, embora eu estivesse torcendo pra Gana, é que o Uruguai veio da repescagem. O Uruguai veio da repescagem. Ele foi o quinto classificado. Suado, ele, né? Não foi classificado normalmente nas eliminatórias e tá nas semifinais. E é o único latino-americano que tá nas semifinais. Exatamente. E pra encerrar o bate-papo aqui, né? Que nós temos um horário curto. Nós temos, é. Temos um horário curto, mas... Motivo de mãe, né? Nós temos um motivo de mãe. Tem que pegar a mãe, é. Nós já estudamos, né? Assim, como que foi, né? Você acha que essa... Temos aí agora Uruguai com Holanda, né? Nos próximos jogos e a Alemanha com... Espanha. Com a Espanha. E aí? A Alemanha é campeã. Essa é definitivamente o seu ponto de vista. Quando eu vi o primeiro jogo da Alemanha, eu falei, pintou campeão. Uau. Olha, e a Copa, essa Copa Medíocre, não tinha nem começado ainda, né? Copa Medíocre, foi o primeiro... muito bem. Medíocre. Porque se vocês fizerem... Foi a pior desde 1990. Se a gente tirar a base da média de gols na primeira etapa, foi a mais baixa de não sei quantos anos. E isso é que houve. 4-0 da Alemanha e 7-0 de Portugal. Pra melhorar e levar um pouco... Não, porque Coreia do Norte, né? Não, é... não configura time. As porcentagens, né? Mas assim... Mas conseguiu parar o Brasil. Você só fez dois e tomou um aí na Mas assim, o nível de gols foi muito baixo. Não só porque começou com o traseiro, mas porque eles não davam bobeira na área. A bola pintava na área e era gol. E o resto, o Messi não fazia gol. E falava, o Messi, como eles dizem, ela puteava, que era insultar, né? Xingar, porque a bola não entrou. Fizesse você a bola entrar, Fofoleta. Não era ela que tem vida própria. Vai, entra. Então, é muito positivo. Mas o Messi também não levou sorte. Jabulani. Muito... Jabulani. Então, mas não... Jabulani. Ele não colocou a bola lá dentro. E os alemães, quando precisaram, colocaram. É que eles treinaram antes com a Jabulani. Eles dormiram com a Jabulani. Mas dizem que a Jabulani ficou usada muito no liberada antes. Foi liberada antes pra Alemanha usar também. Foi então eles conseguiram dormir com ela, fizeram amizade mas, legal com ela. Independentemente, eu olhei os caras e falei, nossa, é isso que... Por exemplo, o Brasil, eu senti falta de um cara finalizador, um cara que... Matador. Nosso, eu falei, não, gente, Ronaldo Gordo, Ronaldo Magro, Ronaldo qualquer coisa, ou Romário. Porque é que ele se impõe time, a bola aqui que eu vou. O time de 94 era tão medíocre quanto esse, se alguém for fazer uma crítica. Concordo. Só que tinha o Romário lá, que ele... Mas mesmo o Bebeto funcionava, no pé, né? Dele. O Bebeto funcionava pra fazer gol também. Mas a bola pintava no pé do Romário. Não tinha perdão. Porque o Branco cobrava falta também. Porque a gente tava falando que não tem ninguém pra cobrar falta. Tinha o Dunga, que até na hora que tinha que parar, parava. Na hora que tinha que dar bronca, dava. Era líder. Na hora que tinha que dar bronca, dava bronca. Mas nessa Copa, essa Copa foi marcada pela falta de matador. Essa Copa, ela foi marcada pela falta do matador. O matador, a gente achava que poderia ser Cristiano Ronaldo, Messi, Higuaín, Lito, Luiz Fabiano, Kaká, Robinho. Cadê? Nenhum deles funcionou. Todos. E funcionou a Alemanha. Espanha. Alemanha como Miller, um time, O desconhecido. Podolski. Então, nossa, gente, todo mundo fala na Argentina que jogamos bem. Jogar bem não funciona. Joga, quem faz história, quem ganha. Quem ganha, quem faz gol. Meio gol que for. Sim. Esse é o apanhado que eu faço dessa Copa do Mundo. Que faltou matador. Até pra dar mais alegria pro povo, né? E você, Fátima? O que você acha? Quem que vai levar essa taça? Alemanha? A minha torcida agora é a Alemanha. Se bem que eu acho, assim, você falando estruturalmente, pensando, acho que seria legal uma outra equipe ganhar essa Copa. Uh-huh. Uma Espanha, uma Holanda, eu acho que seria legal pra você dar uma mexida mundialmente. Uruguai. O Uruguai, eu acho que seria uma surpresa muito grata. Mas eu não sei se eles conseguem segurar essa onda, né? Esses dois jogos que seria... Esse psicológico muito... Eu acho que o Uruguai, ele já está ganhando. Por estar onde está, né? Ele tem a sobrevida. Porque ele já veio de uma repescagem, conseguiu dentro do grupo se manter, fez o que tinha que fazer, deu uma sorte tremenda contra a Gana. Sou sul-americana, mas também assim, torci pra Gana por ser uma equipe da África, que eu acharia legal ter, por tudo, uma questão. Mas o Uruguai tá demonstrando que eles estão com aquilo a mais, a vontade a mais, né, que é importante. De repente não tem a técnica, a tática, mas acho que seria importante isso também, né? Eu acho que sair da mesmice seria interessante. Seria legal. E acho que mexe já daqui 4 anos. Você abre um leque maior para daqui a 4 anos, para você não pensar de novo que vai ser Alemanha, Brasil, Espanha, Argentina, tal, Itália, França, que pode ser os mesmos. E que você abra, por exemplo, se um Uruguai ganha, o país vai modificar muita coisa. Se vem para a Holanda, a Holanda já tinha aquela coisa da laranja, mas eu acho que fortifica mais ainda, né? A Espanha já tem um campeonato nacional muito forte, acho que teria mais retorno financeiro, mais investimento. A Alemanha por si só já tem isso, acho que vai continuar o que seria, mas acho que seria legal uma outra equipe. Torço pela Alemanha, mas se um outro ganhasse, acho também que seria, você vai se sentir realizado. Acho que seria interessante, esportivamente falando, pra gente pensar daqui a 4 anos. Muito bem. O que pode acontecer. E você, Nazli? Eu acho que, bom, eu acho que vai ganhar a Alemanha. Não é quem eu gostaria. Quem você gostaria? Que tem a Uruguai, ou mesmo a muito Espanha, mas a Holanda não, que joga ruim demais. Eu vou dormir nesse jogo de novo, eu tô até vendo. Ou mesmo a Holanda, eu queria que ganhasse alguém, porque pro esporte é legal, ganhar alguém que nunca ganhou. Eu acho que isso é legal pra promoção do esporte. Por isso que eu torci pros africanos. Pros um continente que nunca ganhou. Eu não torcia muito, porque ainda tem algumas questões em relação ao futebol da África aí, que eu acho que bate muito e tal. Ainda eu acho que precisa melhorar muito. Precisa melhorar um pouco de postura, técnica. De postura mesmo, precisa melhorar amadurecer um pouco. Essa coisa, porque né? Bate muito, e aí eu fico um pouco. Mas assim, os caras foram lá, né? Gana chegou aí, fez um belíssimo jogo contra o Uruguai. E Gana, você tem que é uma seleção na base que já foi várias vezes campeã mundial. É verdade, eu sub-20. Sub-17, sub-19. Então eles têm um trabalho. Tem. Né? Eles têm um trabalho. Dá uma continuidade. Só que assim, acho que seria interessante pra você fortificar o continente. Agora realmente. Se não me engano, a Itália tá revendo o lance dos estrangeiros jogarem, a quantidade de estrangeiros jogando no time. Que é ótimo, eu acho. Eles querem fazer isso da Alemanha. Estão tendo muitos. A safra de novos jogadores deles tá muito pobre. E eles acham que é por causa disso. É certo que a Alemanha, tem um diferencial, né? Tem muitos jogadores que estão jogando na Alemanha, mas que são filhos descendentes de outras. Turcos, então, eu acho que isso é o mais legal na Alemanha. Isso também mexeu. Na essência, né? Eu acho, principalmente esse cara que é turco e muçulmano. Esse, porque assim, a Alemanha, esses imigrantes, né? Os argelinos na França, os turcos na Alemanha. Quando a gente vê de fora, e aí todo mundo adora falar nessas traduções, não é que é tudo lindo, e é tudo pacífico. Vai passar um ano novo lá. Vai lá passar um ano novo nesse lugar que nem eu passei. Não é tão pacífico assim essa convivência, não é tão de boa assim. E eu acho que isso é positivo na Alemanha. Tem um turco agora que é o cara da Alemanha. Tem um brasileiro lá. Tem um brasileiro, tem dois poloneses. Eu acho que é bem legal. Isso é bem legal. Globalização. Globalização. Mas mesmo assim, com tudo isso. Mas todos jogam onde? Na Alemanha, claro. Todos jogam onde? Na Alemanha. E teoricamente são alemães. É o novo alemão, né? São alemães, mas eles jogam na Alemanha. Por exemplo, nossa seleção. Quantos que jogavam aqui no Brasil? Você tinha o Robinho. O Gilberto. E o Cleverson. Em 20. E o Robinho por uma contingência, né? O Robinho foi esperto, né? Por uma contingência. Ó, minha opinião é que vai dar o Uruguai e a Alemanha na final, e acho que a Alemanha leva. Essa é meu opinião. Mas a cara dessa Copa era levar a Holanda, né? Se levasse a Holanda, era a cara dessa Copa. Aquela tranqueira. Ia ser o avatar da Copa. O pior é a Holanda, é isso aí. E o Oscar vai para Holanda. Dá-lhe a Copa pro Holanda. Não, mereceu. É isso aí. E eu quero dizer o seguinte, que agora começa realmente o esporte que eu entendo, que é o Tour de France, que tá começando. Agora é alguma coisa que eu entendo. Ciclismo. Olha aí. Tour de France. Muito bem. Nossa, passa por lugares maravilhosos. Né? Eu tava lá na chegada do sexto título do Lance Armstrong. Tava lá. Nossa, maravilhoso. E na semana que vem a gente tem a final, né? Final. E aí, considerações finais? Considerações finais é que o Brasil nem pra deixar eu poder sair mais cedo na terça-feira pra não trabalhar essa tarde. Isso é uma coisa que eu acho que pegou no país, né? Esses dias os jogos do Brasil, a cidade, o país parava, né? E todo mundo mais ou menos já tinha as agendas feitas, né? Baseadas até a final da Copa. Até a final. Lá no céu, por exemplo, eu tenho agendado pro dia 11, a gente tem os jogos da cidade. Tinha agendado os jogos. A pessoa responsável havia me ligado para fazer a transferência do dia 11 por conta de ser a final. Daí, não, lógico, podemos mudar, tal. Aí liguei pra pessoa depois do jogo do Brasil. E aí, vamos mudar, tal, essas coisas ou manter? Não, agora o Brasil já saiu fora, mantém essa data mesmo, não tem problema. Quem quiser assistir a final da Copa, que assista lá. Na mesa que eu tava, todo mundo falava, ei, terça-feira, uma hora vai me dar uma raiva. esse é o nosso país, né? Motivado apenas pelo futebol, olha só. E veio um cara falar pra mim, me ajuda a rasgar isso aqui. Ele tava mostrando na camiseta do Brasil, né? Eu falei, eu não, você não sabe perder, né? E ontem eu ouvi uma matéria no SPTV que uma mulher tinha comprado um balão pra filha com a bandeira do Brasil. Aí perguntaram pra ela, e aí, mas por que você comprou o balão agora, né, com a bandeira do Brasil? Ela falou assim, essa é a bandeira do nosso país, não é da seleção. Você vê como tem um estereótipo aí no meio, né? O pessoal só associa o patriotismo ao futebol. Vai associar agora as eleições. Mas é aquele assim, acho que assim, essas experiências que a gente teve de quando a gente sai, que a gente acaba dando mais valor para o nosso país, né? Você traz mais essas coisas todas. Então acho que isso aflora nas pessoas no tempo de Copa, mas eu acho que deveria ser presente o tempo todo. Também porque acho. Muitas vezes você vai em alguns lugares, as pessoas não sabem cantar o hino, você tem a bandeira, não sabe o que você faz com a bandeira, o que você não faz com a bandeira. E você o choro tem... do baiano, né? Que você não tem aquela emoção. Putz, essa pra mim é a cena da Copa. Aquele coreano chorando descomensuradamente na hora que tocou o hino. Porque nas competições que eu ia, toda vez que eu conseguia ouvir o hino nacional, eu falava, esse hino é maravilhoso. Brasil. Maravilhoso. Eu tenho dentro da quadra, fora da quadra, de preferência estando fora da quadra, porque dizia que o Brasil tava lá disputando alguma coisa, tinha ganho ou tal, tava pra jogar. Eu falo assim, meu, é lindo. É lindo. E as pessoas têm que dar realmente valor. Eu achei magnífica a fala dessa senhora. Muito legal. Acho que tem esse espírito que fica pra gente depois de ter saído nas quartas. Tem aí, como diz, né? 2014 tá aí. 2014 tá aí. É a única seleção já classificada pra 2014. Esse é um perigo, né? Esse é um perigo. Considerações finais, Nuzui? Minhas considerações finais. Eu gostei muito dessa ideia do patriotismo mesmo. Não do patriotismo, mas essa coisa de apoiar, de saber perder. Porque isso é uma coisa... Eu sou muito brasileira. Quando eu saí, que fui agora morar em Nova York, nesse breve período, é que eu percebi o quão brasileiro eu sou. Porque a gente, assim, dá uma coisa errada, porcaria, joga no lixo, vai pro inferno, não presta nada, joga... Vai... E eles não eram assim, eu tomava muito na cabeça. Não. Fizemos o que podemos. Isso é o que podemos. Não deu. E aí, assim, e eles dão valor mesmo assim. Foi o que nós pudemos fazer, não foi suficiente. Eles têm muito isso na cultura deles. E eu acho que a gente podia ter um pouquinho mais na nossa. Que a gente se acha muito merda, a gente se acha muito nada. Desculpa, o japonês que perdeu o pênalti recebeu uma medalha. Na verdade. Olha só, isso sim que é o lado do esporte. Não é valorizado e preservado. Prestigiar o errado. Errado. Mas você dá força porque aquilo era o que ele podia ter feito naquele momento. Incentivá-lo, você, né? Você só vai errar se você cobrar, né? Se você não cobrar, você não vai errar. Nunca vai saber se você poderia... E você tem que ter um que tem que cobrar. O Brasil sempre vai ter uma pressão em cima pra ganhar. Porque o Open tá campeão e a gente quer sempre ganhar. Porque a gente sabe o que é ganhar e ganhar é bom. Só que o Dunga fez o que ele achou que era o melhor. Não era. Porque também acabou não sendo o melhor. Porque a gente não joga sozinho. Se a Copa fosse a gente lá jogar sozinho. Soube fazer. Mas sinceramente, eu acho que mesmo com o que tinha o Dunga, ele tinha essa possibilidade de ganhar essa Copa. Mesmo com o que ele tinha ali, ele tinha essa possibilidade. Eu acho que se não tivesse dado aquele blackout naquele segundo tempo. Não sei não. Era, a gente podia engrossar. Fator psicológico aí. Mas eu acho que vai além desse negócio de ser psicológico. Das possibilidades e do querer. Eu acho que isso é até querer demais. Eles só não souberam administrar a emoção. Uhum. Verdade, faltou, teve um descontrole aí. A cara do Daniel Alves, antes de cobrar a falta, era uma nítida amostra do que era querer. Ele olhava pra bola, Chabulane, olhava pro gol e falava, eu tenho que fazer isso agora. Não deu certo. Na hora mas... que o pé batia na bola, a bola não ia pra onde ele queria. A culpa é da Chabulane no fim, hein? Bola, Chabulane. Pé, bola, pé, pé, bola, gol. É lá que você tem que ir. Não foi. Suas considerações finais, Marcelo, vamos lá. Minhas considerações finais, bom, eu quero mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai pra concluir. E, bom, realmente foi uma Copa horrorosa, acho que essa é a palavra que eu posso dizer. Desde 90, hein, Marcelo? 90 também foi uma das piores. Foi. Porque aquela história do Líbero era uma das piores Copas da história. Eu acho que ficou uma Copa muito... A minha opinião, assim, vou dar minha opinião de leigo, opinião de quem gosta de ver um jogo de futebol, não um profissional, mas... Eu acho que virou um evento comercial, mais comercial do que realmente pelo esporte. Então você vê você não vê o pessoal jogando bonito, querendo jogar. Você vê poucas equipes com raça, com vontade. É que o jogar bonito acabou. Acabou. Essa hoje em dia ganhar de meio a zero. Tá valendo. Mas isso eu acho que passou para ser uma tônica em todas as modalidades. A técnica e a tática, o estudo da técnica e tática para muito. Em todas as modalidades já não é o que você tinha há muitos anos atrás. Não é um privilégio do futebol. Você tem isso no basquete, você tem isso no vôlei, você tem isso no handball, você tem isso nos esportes individuais, do atletismo, da natação, essas coisas todas. Aqueles ídolos que nós tínhamos, que além de serem ídolos, tinham um poder de técnica muito aprorado, né? E jogavam pelo amor à camisa, não tinha esse lado todo financeiro, que eu acho que é importante para o atleta também, não desmereço e tal. Mas eu acho que isso passou. Hoje em dia a gente tem um ou outro que acaba despontando, mas que sozinho não faz verão. As pessoas falavam assim, mas o Brasil não jogou bem. Eu falei assim, acostume-se. Ele vai jogar assim, daqui para frente, por toda a vida. Esse é o modelo. É o que tem. Mas dá é pra triste. Melhorar um pouquinho, é né? Triste. É triste. Mas eu acho que você pode fazer transições. Se o Brasil do Garrincha, isso não vai voltar. Rodízio, né? Porque esse momento da história não volta mais. Quem viu, viu. Acho que você pode fazer transição pra resgatar. Eu acho que tem um meio termo, né? Tem que ter um ponto médio ali entre o jogar pra dar o espetáculo somente ou jogar pra ganhar de meio a zero somente. Ali tem Mas que ter isso um... você faz aonde? Na base? Eu achei que o meu termo ficou na Alemanha. Você faz isso o quê? Na base. A Alemanha ficou nesse meio termo. Você tem que fazer isso aonde? No não trabalho tem de base. Simpatia pela Alemanha. Hoje você pega um garoto de 14, 15 anos, quando ele começa a aparecer, o cara vai lá. Já faz o contrato de não sei quanto, de não sei quanto. Messi, o cara vai continuar querendo jogar? Com 12 anos. Aquilo pra que. Ele vai gostar de fazer aquilo? Só de gostar de jogar, tal, essas coisas? Você transformou um monstro, né? Criou um monstro. O Messi saiu de Rosário diretamente para a Espanha. Eu tenho um garoto na escola, ele tem 12 anos. Ele não é o suprassumo. Joga pra caramba, joga bem dentro da idade dele, tal, essas coisas. Futebol, futsal, né? Hoje, ele vai fazer qualquer atividade lá na escola, o carinha encosta nele. Pô, meu, você tá querendo acabar comigo? Já não posso jogar, meu técnico, meu contrato, meu isso. 12 anos. Mano. Quer dizer, já é... 12 anos. É uma geração que tá psicologicamente sendo adulterada, vamos dizer assim. A gente, e então... outra, o garoto vê hoje, ele não vê o futebol como aquilo, puta, eu gosto disso, gosto de fazer isso, me divirto e tal, essas coisas todas. A família joga na cabeça dele que ele tem que ser jogador de futebol, ele fala, eu quero ser jogador de futebol, não pra ser jogador de futebol, pra eu ganhar 300 milhões, pra eu dar uma casa pra minha família, pra eu dar sustento pra não sei quem, pra sustento não sei quem, sustento pra não sei quem. E isso, ao meu modo de ver, tinha que ser uma consequência com o passar do tempo. Como qualquer profissão, né? Como qualquer profissão. E hoje não, o cara quer ser jogador de futebol só pra isso. É produto, né? Produto. Eu vejo, por exemplo, o próprio Neymar, que eu acho que tem um pai ali que é legal, que vai administrando as coisas. Aí você vê, o pai falava, não, você não vai pôr brinco, você não vai ficar marrento, você vai dar entrevista assim, assim. Agora o pai já não tá conseguindo, o cara já coloca brinco, já colocou as correntes, já colocou o carro, já colocou não sei o quê, já ficou marrento, já dançou. Eu acho que daí você tira a arte, né? Você já não pode fazer aquele, que digamos, é o futebol moleque, que é legal de você ver. Que era o Ronaldinho há muitos anos. Atrás. Que ele jogava, ele errava, jogava gol, no Grêmio, ele saia rindo. Que jogava no Grêmio e tal. E as pessoas viam isso como uma molecagem. Mas o cara jogava pra caramba. Jogava pra caramba. E aí agora? O cara não tá jogando bem, não foi convocado e tal. Agora eu relembro do cara. Ele se queimou pra caramba também, né? Você não podia. Aí você pega, tem uns que falam, não, você tinha que levar o Roberto Carlos. Não, não, pode. Não, ninguém merece. Não, ninguém não, não, não, não. Aí não, você não, tem não, que levar o um Ronaldo. Aí, não, ninguém merece. Aí ninguém você merece. Tem que levar o Roberto Carlos pra jogar sem ninguém, né? Não, pelo amor, ninguém merece. Aí lembro do Cafu, que batalha. O Cafu, na Copa de 2006, não conseguia correr as outras pela lateral, gente. Ele se arrastava com ela. Coitado também, mas ele era muito bom, só que. Mas já tinha acabado, né, Roja? Honrar. O Gilberto Silva acabou sendo regular na Copa, que ninguém achava que o cara não. Mas a Copa da Tão Ruim, né? Sabe, cego, quem tem meio olho é rei. Meio olho mesmo, nem o inteiro. Meio olho é rei. Bom, vamos dar a tempo que ficou pra mim. Acabou! Acabou! Para, Carol! Acabou! É penta!